Capítulo 8. Ensinando para um encontro. Qualquer revelação da palavra de Deus que não nos leva ao encontro com Deus serve só para nos tornar mais religiosos. A igreja não pode prover forma sem poder, pois isso cria cristãos sem propósito. Jesus, o modelo de mestre, nunca separou o ensinamento do fazer. Ele é o padrão para esse dom. A palavra revelada de Deus, declarada por intermédio dos lábios de um mestre ungido, tem de levar a demonstrações de poder. Nicodemos disse a Jesus: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Compreendia-se que os mestres de Deus não apenas falavam, mas também faziam. E o fazer mencionado no Evangelho de João está realizando sinais e maravilhas. Jesus estabeleceu o exemplo supremo no ministério ao combinar a proclamação do Evangelho com sinais e maravilhas. Mateus registra esse fenômeno da seguinte maneira: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E novamente, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. A seguir, ele ordenou a seus discípulos que ministrassem com esse mesmo foco. Os 12 foram enviados com as seguintes instruções: Por onde forem, preguem esta mensagem: O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Ele comissionou os 70 ao dizer: Curem os doentes que ali houver e diga-lhes: O reino de Deus está próximo de vocês. O Evangelho de João registra como essa combinação de palavras e obras sobrenaturais acontecem. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Fica aparente que falamos a palavra e o Pai realiza a obra, os milagres. Nós, como homens e mulheres de Deus que ensinam, precisamos exigir que nós mesmos fazer e com poder. E esse fazer tem de incluir um irromper no impossível, por intermédio de sinais e maravilhas. Os mestres de Bíblia têm de instruir a fim de explicar o que acabaram de fazer ou o que estão prestes a fazer. Aqueles que se restringem a meras palavras limitam seu dom e podem, sem nenhuma intenção, levar os cristãos ao orgulho, fazendo-os aumentar o conhecimento sem aumentar a consciência da presença e do poder de Deus. É nas trincheiras do ministério, semelhante a Cristo, que aprendemos a nos tornar totalmente dependente de Deus. Mover no impossível por meio do confiar apenas em Deus representa a aniquilação do orgulho. Experiência pessoal. Em 1987, em Anaheim, na Califórnia, fui a uma das conferências de John Wimber sobre sinais e maravilhas. Saí de lá desanimado. O que fora ensinado, incluindo muitas das ilustrações, eu já ensinara. A razão para o meu descontentamento foi o fato de que eles tinham o fruto daquilo que acreditavam. Tudo que eu tinha era uma boa doutrina. Chega um momento quando apenas conhecer a verdade não nos satisfaz mais. Se ela não mudar as circunstâncias para sempre, que benefício há? Assim, iniciei um sério reexame de minhas prioridades. Ficou evidente que eu não mais poderia esperar coisas boas acontecerem só porque acreditava que elas poderiam, ou até mesmo deveriam acontecer. Havia um fator de risco que eu falhara em adotar. O Wimber chamou-o de fé. O ensino tem de ser acompanhado pela ação, que abre espaço para Deus se mover. As coisas mudaram imediatamente. Orávamos pelas pessoas e víamos milagres. Era glorioso, mas não demorou muito para descobrirmos que muitos não eram curados. o desânimo se instalou e a busca com riscos diminuiu. Em uma de minhas primeiras viagens a Toronto, em março de 1995, prometi a Deus que se ele me tocasse novamente, jamais recuaria de novo. Jamais voltaria a mudar de assunto. A minha promessa transformaria o derramamento do Espírito Santo, com todas as suas manifestações de dons, no único propósito de minha existência, e jamais me desviaria desse chamado, custasse o que custasse. O Senhor tocou-me e tenho buscado isso sem trégua. Resistir à influência de nossa cultura. Nossa cultura castrou o papel do mestre. É possível frequentar a faculdade, conseguir um diploma em administração, sem receber nenhum ensinamento de alguém que já teve um negócio próprio. Valorizamos conceitos e ideias mais do que experiência com resultados. Gostaria que isso só dissesse respeito às escolas seculares, mas essa cultura modelou a maioria das escolas bíblicas, dos seminários e das denominações. Muitos movimentos da atualidade consideram uma virtude permanecer no curso sem uma experiência com Deus. Para piorar as coisas, aqueles que falam de forma subjetiva de uma experiência são muitas vezes considerados suspeitos e até mesmo perigosos. No entanto, Deus não pode ser conhecido à parte da experiência. Randy Clark, o homem que Deus usou para iniciar o fogo do reavivamento em Toronto em 1994, expõe isso da seguinte forma: qualquer pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus não conhece Deus. O Senhor é uma pessoa, não uma filosofia, um conceito. Para aqueles que encontram Deus, é tempo de parar de fazer concessões por medo de tornar a história menos intensa. Temos de afiar o apetite das pessoas por Deus, para que elas desejem mais do sobrenatural. O testemunho tem a habilidade de estimular esse tipo de fome. O reino realizado. À medida que nossas equipes de ministério viajam ao redor do mundo, passamos a esperar certas coisas. Cura, libertação e conversão são frutos do nosso cultivo. Embora raramente a cura seja o assunto que ensinamos, é um dos resultados mais comuns. À medida que proclamamos a mensagem do reino de Deus, as pessoas melhoram e são curadas. O Pai parece dizer amém. A sua própria mensagem ao confirmar a palavra com cura. Pedro sabia disso quando orou por ousadia em sua pregação, esperando que Deus respondesse ao estender a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Deus prometeu apoiar a nossa mensagem com poder, se ela fosse a mensagem do seu reino. Poder versus orgulho. Os problemas que enfrentamos hoje não são novos. O apóstolo Paulo tinha muita preocupação com a igreja de Corinto, pois eles estavam sendo seduzidos por um evangelho sem poder. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meu filho amado. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1 Coríntios 4, versos 14 a 20. Paulo inicia contrastando tutores com pais. Os tutores mencionados são diferentes daquele que Jesus queria para a igreja. Paulo admite que possam até ser cristãos, tutores em Cristo. Mas posteriormente se refere a eles como arrogantes. Nesta época pós-denominacional, observamos um movimento sem precedentes de pessoas reunindo-se em torno de pais espirituais, sem especificar gênero. Em épocas passadas, reuníamos em torno de certas verdades que levaram à formação das denominações. A força de tal reunião é o assentimento na doutrina e, em geral, na prática. O ponto fraco dessas reuniões é que não há espaço para variedade e mudança. Na virada para o século XX, as pessoas batizadas no Espírito Santo, que falavam em línguas, não eram mais bem-vindas em muitas igrejas, porque a maioria das denominações tinham declarações de fé gravadas em pedra. No entanto, agora esse movimento gravitacional ao redor do país acontece até mesmo dentro dos limites das denominações. A reunião de cristãos permite diferenças nas doutrinas não essenciais, sem causar divisão. Muitos consideram o movimento uma restauração da ordem apostólica de Deus. A segunda preocupação de Paulo é quanto à arrogância de seus filhos espirituais. Ele salienta esse ponto ao contrastar a fidelidade com o orgulho e define este como tornar-se arrogante. Paulo estava muito preocupado com o fato deles poderem ser enganados com teorias de bons oradores. O carisma pessoal, com frequência, é valorizado pela igreja mais que a unção ou a verdade. As pessoas com caráter fraco, se tiverem personalidade marcante, muitas vezes ocupam posições de liderança na igreja. Paulo achava isso particularmente preocupante. Ele trabalhara com afinco para levar os coríntios à fé. Decidiu não impressionar com seu conhecimento. De fato, ele os levou a um encontro com o Deus Todo-Poderoso, que se tornaria a âncora da fé deles. Mas agora os pregadores tinham entrado em cena. A resposta de Paulo foi enviar-lhes alguém como ele, Timóteo. Eles precisavam de um lembrete do que um pai espiritual representava. Isso poderia ajudá-los a calibrar de novo o sistema de valores que tinham ao imitar pessoas de substância, que também são pessoas de poder. Paulo fez uma afirmação impressionante a fim de clarificar a escolha certa. Ele disse: "Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder." O original grego afirma isso da seguinte maneira: "O reino de Deus não consiste de logos, mas de dunamis." Aparentemente, eles tinham muitos instrutores que eram bons oradores, manipulando bem a palavra, mas com pouco poder. Não seguiam o padrão que Jesus estipulara. Dunamis é o poder de Deus demonstrado e compartilhado em um derramamento do Espírito. Esse é o reino. Paulo, dois capítulos antes, estabelece a prioridade do seu ministério, levando o povo de Corinto a fundamentar a fé no poder de Deus, dunamis. Aqui, ele aborda o modo pelo qual eles certamente falhariam se as coisas não mudassem naquela igreja. Toda vez que o povo de Deus começa a ficar preocupado com os conceitos e as ideologias, em vez de ter uma expressão de vida e poder semelhante a Cristo, eles certamente falham, independentemente de quão sensacionais forem essas ideias. O cristianismo não é uma filosofia, mas relacionamento. É um encontro com Deus que torna os conceitos poderosos. Temos de exigir isso de nós mesmos. Como? Temos de buscá-lo até encontrá-lo. Pais com poder versus tutores com apenas palavras. Pais. Estilo de vida, imitar os pais. Tutores, estilo de vida, reunir-se em torno de ideias, desagregador. Pais, atitude, humildade. Tutores, atitude, orgulho, arrogância. Pais, ministério, poder. Tutores, ministério, palavras, muitas palavras. Pais, foco, o reino de Deus. Tutores, foco, os ensinamentos. Deus é maior que seu livro. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Nessa passagem, Jesus repreende os fariseus por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Sua repreensão aparece em um contexto de casamento e ressurreição, mas é direcionada à ignorância que contamina todas as áreas da vida. Qual era a causa? Eles não permitiam que as Escrituras os levassem a Deus. Eles não compreendiam realmente, não entendiam. Nesse trecho, o verbo conhecer fala da experiência pessoal. Eles tentaram aprender à parte essa experiência entre os que estudavam a palavra de Deus. Eles eram os campeões. No entanto, o estudo não os levou a Deus, mas se tornou um fim em si mesmo. O Espírito Santo é o dunamis do céu. O encontro com Deus é muitas vezes um encontro de poder que varia de uma pessoa para pessoa, de acordo com o desígnio de Deus. E é a falta do encontro com esse poder que induz a uma compreensão equivocada de Deus e da sua palavra. A experiência é necessária na estruturação do verdadeiro conhecimento. E muitos a receiam, porque ela pode desviá-los das Escrituras. Os erros de algumas pessoas levaram muitas outras a temer a busca por uma experiência. Contudo, não é legítimo permitir que o medo nos impeça de buscar uma experiência mais profunda com Deus. Abraçar esse medo conduz à falha de cair no extremo oposto, culturalmente mais aceitável, mas muito pior na eternidade. Deus faz como lhe apraz. Sempre verdadeiro em relação à sua palavra, ele não deixa de agir fora dos limites da nossa compreensão. Por exemplo, ele é um Deus amoroso que rejeitou Esaú. De forma respeitosa, foi chamado cavalheiro, mas derrubou o Saulo de um cavalo e levantou Ezequiel do chão pelo cabelo. É a estrela da manhã que vela a si mesmo na escuridão. Odeia o divórcio, mas ele mesmo se divorciou. A lista de ideias aparentemente conflitantes poderia estender-se muito mais. No entanto, essa tensão nada confortável é planejada para nos manter, de maneira honesta e verdadeira, dependentes do Espírito Santo, para que possamos entender quem é Deus e o que Ele está dizendo para nós por intermédio do seu livro. Deus é tão estranho para a nossa forma natural de pensar que vemos apenas o que Ele nos mostra e só conseguimos compreendê-lo por meio do nosso relacionamento com Ele. A Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Ela revela Deus, o óbvio, o inexplicável, o misterioso e algumas vezes o ofensivo. Tudo isso denuncia a grandeza do nosso Deus. Todavia, Ele não se limita às fronteiras apresentadas pela Bíblia, pois é maior que seu livro. O reavivamento mistura-se com dilemas nos quais Deus faz o que nunca ouvimos fazer somente para confirmar quem Ele disse ser em sua palavra. Enfrentamos o conflito interno de seguir aquele que não muda, mas que promete fazer coisas novas em nós. Isso se torna ainda mais confuso quando tentamos ajustar o novo molde construído por nossas experiências passadas bem-sucedidas. Nem todo mundo lida bem com esse desafio. Muitos escondem a sua necessidade de estar no controle atrás do cartaz que diz "Ancorados na palavra de Deus". Ao rejeitar aqueles que diferem, eles protegem de forma bem-sucedida a si mesmos do desconforto e da mudança pela qual oram. Mapa de viagem ou guia turístico? A forma aceitável de estudar as Escrituras põe o poder da revelação nas mãos de qualquer pessoa que consiga comprar uma excelente concordância bíblica e alguns outros materiais de estudo. Invista tempo e você conseguirá aprender coisas maravilhosas. Não quero desprezar o método de estudo regular e disciplinado, nem essas maravilhosas ferramentas de estudo, pois foi Deus quem nos deu a fome por aprender. Na realidade, porém, a Bíblia é um livro fechado. Tudo o que eu conseguir retirar da palavra, sem ter Deus como mestre, não mudará minha vida. Ela é um livro fechado para garantir que eu continue dependente do Espírito Santo. É essa abordagem perigosa das Escrituras que deleitam o coração de Deus. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. O Senhor ama alimentar os verdadeiramente famintos. O estudo da Bíblia é muitas vezes promovido para que obtenhamos fórmulas para viver. Há, com certeza, princípios que podem ser expostos no modelo de A a Z. Todavia, essa abordagem geralmente torna a Bíblia um mapa de viagem. Quando trato a palavra de Deus como um mapa de viagem, vivo como se conseguisse encontrar o meu caminho por intermédio da minha própria compreensão do livro do Senhor. Acredito que essa perspectiva das Escrituras descreva como viver sob a lei, não sob a graça. Viver sob a lei representa a tendência para desejar uma lista das fronteiras pré-estabelecidas e não um relacionamento. Embora tanto a lei quanto a graça tenham mandamentos, a graça vem acompanhada da habilidade intrínseca de obedecer ao que nos foi ordenado. Não obtenho um mapa de viagem quando vivo sob a graça, mas sim um guia turístico, o Espírito Santo. Ele direciona, revela e outorga-me poder para ser e fazer o que a palavra diz. Há muitos conceitos que a igreja considera preciosos para manter a devoção às Escrituras, contudo, alguns deles realmente trabalham contra o verdadeiro valor da palavra de Deus. Por exemplo, muitos que rejeitam o movimento do Espírito Santo afirmam que a igreja não precisa de sinais e maravilhas porque temos a Bíblia. Todavia, esse ensinamento contradiz exatamente a palavra que tenta exaltar. Se a tarefa de estudar a Bíblia for dada a 10 recém-convertidos, a fim de que descubram o que Deus tem reservado em seu coração para esta geração, nenhum deles concluiria que os dons espirituais não são para hoje. Para ter esse tipo de conceito, você precisa ser ensinado. A doutrina que afirma que os sinais e maravilhas não são mais necessários porque temos a Bíblia foi criada pelas pessoas que não viram o poder de Deus e precisavam de uma explicação para justificar o que acontecia em suas igrejas sem poder. A revelação não me leva a um encontro com Deus, apenas me torna mais religioso. A menos que as Escrituras me levem ao Senhor, apenas me torno mais bem preparado para debater com aqueles que discordam de minha forma de pensar. O conhecimento traz orgulho. Observe que Paulo não disse conhecimento não bíblico ou carnal. O conhecimento, incluindo proveniente das Escrituras, tem o potencial de tornar-me orgulhoso. Portanto, como posso proteger-me do orgulho que acompanha o conhecimento, mesmo sendo o conhecimento da Bíblia? Tenho de ter certeza de que ele me leva a Jesus. O orgulho que vem com o mero conhecimento bíblico é desagregador. Ele cria o apetite para a opinião pessoal. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada falso a seu respeito. Aqueles treinados sem uma revelação que nos leve ao Senhor são treinados para falar de si mesmos para sua própria glória. Esse impulso para o conhecimento sem um encontro com Deus guerreia contra a verdadeira justiça. A justiça sofre e a fé também. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. O desejo do homem de ter glória, de alguma maneira, desloca a fé. O coração que teme só a Deus, aquele que busca primeiro seu reino e deseja que Deus receba toda a honra e toda a glória, é aquele no qual a fé brota. A missão do céu é fazer com que as suas realidades se infiltrem na terra. Todo ensinamento deve levar-nos a esse fim, pois o treinamento no reino tem um propósito. Somos treinados para administrar os negócios da família. Essa é a descoberta do capítulo seguinte.